Delta 3, 662 para o pushback de andamento na posição 8. Autorizado, chama para o táxi. Olha para o táxi, 3662. Xané 6201, foi direto para o bridge. Direto bridge, Xané 6201, grato. Salvador, muito boa noite, 7-6-7-4-8, está no localizador da ONU, já. 7-6-7-4-8, boa noite, avistado, cheque o trem, o vento é de 1,70 graus com meia dúzia de nós. Prontinho, tu acaba de subir para 1,0-1-7. Positivo, 1,0-1-7, web 6-7-4-8, prosseguindo na aproximação. Chave travada, 6-7-4-8, tem livre pouso? Afirmo, livre pouso. Permanece 1,0-1-7 o altímetro, 170 graus com meia dúzia de nós o vento. 6-7-4-8. Altímetro 1,0-1-7, táxi via rádio principal, reparte através do portão 6-12. 1,0-1-7, reportaria passando no portão 6-12, 3662. 251, lanterna 3325, Xené 6201, boa noite, concedido. Obrigado, bom voo. Vai passar agora através da 612 e o TAN 3662. Gente, mantenha a posição, aguarde a aeronave que vai iniciar o táxi à frente. Mantenha a posição, 3662. 6748, no solo aos 41, ao livrar à direita, ao solo 121, decimal 9, boa noite. 129, livrando à direita, 6748. Táxi 3258 a bordo, 152, 4 horas, João Pessoa. 152 a bordo, altímetro no 07, táxi via Índia Alfa, no ponto espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Índia Alfa 18,6, com medida 17, boa, obrigado, senhor. Olá, boa noite. Oi, beleza? Esse é táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, 3662, segue a aeronave da companhia via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Seguindo via Índia Alfa, no ponto de espera montando a torre 748, táxi via Juliette, portão número 5. Via Juliette, portão 5, aumenta 742. Torre Boró, esse é o 3258, pronto, não pode ser. 3858, autorizado a linha de decolada 10, vento é 180 graus com 8 nós. Colega ali e mantém a 10, então 3662. Após a rolagem ali, mantém 3662. Tupan 3858, decolou aos 4:06. Chame o controle em 120, décima 8, tem uma boa noite. Afirmativo 208, obrigado, boa noite. 3858. Controle Salvador, muito boa noite, na 3858, na Momo Frotito. 58, contato radar, subiu, mantém o nível de voo 370, saída Momo. Afirmativo, Momo 370, na 3858. Tupã 3662, o vento 1980 graus, 8 nós, o altímetro 017, livre decolagem lá 10. Esse é o 3662, decolou os 49, controle 120, décima 8, tenha uma boa noite. 208, obrigado, uma boa noite. Bom domingo. Controle, boa noite, tá 3662. Tupã 3662, contato radar, se manter o nível de voo 370, saída PUC. 370 na PUC. De coordenar para o desempar para o 3662. Coordenar, só um minuto. Obrigado. 5, boa noite, aciona identificação, chegada Mari, desce, mantém o nível de voo 070. 070 Mari. Chama Centro Recife, frequência 12085, alterne 2545. Afirmativo Recife 12085, alterne 2545, da 3258, boa noite. Boa noite. Por gentileza, senhor, confirme o nível autorizado para o 3305. Desce até o nível de voo 050. 050, muito obrigado. Tan 3662, chama o Centro Recife, frequência 12085, alternado 2545, solicitando voar direto ao Ivan. A primária qual é, por favor? 12685. 12685, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, Hugo 1604 para Fortaleza, nível 370, informação Victor. Hugo 1604, boa noite, está autorizado para Fortaleza, nível de voo 370, aerovia é a Aprazulu 19, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida, perdão, curva esquerda, subida Momo, transição Frote. Transponder é 5056 e o controle em 120 decimal 8, cotejo. Ok, autorizando Fortaleza, nível 370 pela Aperzulo 19. É, decola da 10 com curva esquerda, saída Momo Frote. Transponder 5056 e o controle 120 decimal 8, com 1604. 604 para pushback e acionamento, chama a frequência 118 desse bombeiro. 186 para push, 1604. Boa noite, Oxenê 63, no 3, ciente da Victor, descendo para o 160. Oxenê 63, no 3, aciona identificação, chegada bom, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. 4000, autorizado, chegada a ponto com 1017. É 3305, desce para 2000 pés, autorizado LS, 1097 ajuste, reporte localizador, está autorizado final LS. 3305. 7 dia 2000, reportará final LS. 3305.